eu quero te encontrar, bem linda. Na minha direção você é bem-vinda. O meu coração é o presente que eu vou prometer, porque eu quero te ver e eu quero te ter só pra mim, como a minha menina. O sorriso inocente que me coloca pra cima, como aquele jantar inesquecível, como a nossa noite imprevisível. O nosso laço de amor é um anel. Quando tamo junto eu me sinto lá no céu. Pensei em você com véu, pronta pra jogar o buquê. O dia especial que promete pra você, tão linda como é, chegando na limusine, fazendo o caminho como eu assisti no filme. Então vem pra mim pra ser só minha namorada. Chega de ficar sozinha. Tá escrita nas estrelas. Passa o tempo que passar, nunca mudou de lugar. Lembro da infância, onde tudo começou. A gente era criança, mas nada mudou. Quando eu te vi no primeiro dia, eu tremia, não entendia o que sentia. Eu te queria, disso eu sabia, só não sabia como eu teria você. Tantos anos se passaram e hoje aqui estamos e ainda falam, falam que fomos feitos um pro outro, tipo alma gêmea. Dizem que eu sou louco, vai bem. Zé Povinho tá falando. O quê? Muitas foram, mas eu tava te esperando. Por quê? Eu sabia que você vinha, senhora, pra voltar, pra ser só minha. Cadê você? Quero te encontrar. Onde você tá? Eu preciso saber. Vou te procurar. Você já sabe, juro que não vou te deixar. Preciso saber, quero te encontrar. Eu tô aqui, continuo no mesmo lugar. Cadê você? Quero te encontrar. Você já sabe, juro que não vou te deixar. Preciso saber, quero te encontrar. Eu tô aqui, continuo no mesmo lugar. Cadê você? Quero te encontrar. Onde você tá? Eu preciso saber. Vou te procurar em qualquer lugar. Cadê você? Quero te encontrar.